Meus amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas temos tantos aqui hoje e o boa noite foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Queremos agradecer a honra, a oportunidade, que certamente não merecemos, de poder estar falando em uma casa espírita, num dia, numa semana, em que homenageamos o codificador da doutrina espírita. Iremos, então, iniciar pedindo ao Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos deixe a sua paz. No ano de 1369, na cidade de Rusinek, na antiga Boêmia, reencarna um jovem que queria provocar grandes transformações na humanidade. Dotado de grande inteligência, sendo orientado desde criança por sua mãezinha querida, o jovem Jan Hus torna-se um estudioso, teólogo, e tal o seu desempenho, a sua intelectualidade, que em breve ele é convidado para ser o pároco da cidade, não mais de Rusinek, mas da cidade de Praga, na Tchecoslováquia. Era um posto de alta importância, e ele, defendendo os ideais cristãos, estudioso, tem o conhecimento das obras de James Wycliffe. Na Inglaterra, este notável pensador defendia que as pessoas deveriam ter acesso ao Evangelho, à Bíblia, no seu idioma local. Criticava a postura da Igreja, que naquela época já adotava as indulgências, a cobrança de valores monetários, a fim de salvar as pessoas naquela crença de que pelas obras é que se salva, mas não as obras de caridade, as obras de amor, as obras a que todos os senhores se dedicam, mas as obras que doávamos o dinheiro para que a Igreja construísse. Por defender essas ideias, o jovem Jan Hus